Boa noite, Rio 5972, é sua identificação. Desça para 4000 pés, QNH 1021, chegada bom. Azul 4235, livre pouso na 10, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro no 021. Pouso 3398, que atrizou Campo à Vista. Complete final, Sumi Torre, 18 desse momento. 18-6, muito obrigado, bom trabalho. Azul 4235, solo 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Torre Salvador, UTAM 3398, passou sim para baixar de checado. Frente UTAM 3398, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 1021, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, UTAM 3398. Ô, Valda, nessa proteção está com 158, 4 horas com 1. 158 a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 6747. Índia Alfa, reportando pronto, 6747. Para 2109, número 3 na aproximação. Ok, é 2209, número 3, no 076. Táxi via Juliette, portão número 9. Via Juliette para o portão 9, o 4235. ponto ali na 747. Descente após o airbus na curva final, ali mantém 1-0. Ali, 0 a ponta na 747. E o 5972 desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Um localizador, total 9907. Total 9907, completo sinal, sendo torre 118, decimal 6. Torre 186, foi. Até já. Goma 076, desce para 3000 pés, que é na Goma 021. 3000, Goma 021, Goma 021. Então, 9907, reporte externo. Reportaremos no externo. Sete, livre decolada 10, vento 090 graus com 99. Livre decolada iniciando, web 6747. Então, 3398, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, 3398. Bruno 076, redução para 1909. Reduzindo Bruno 909. Nós, altímetro no 021. Passou externo e baixo travado, total 9907. 6747, decolado aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle no voo, web 6747, decolou. Boa noite, objeto 6747, contato radar, voo nível 360, voo Eleda. 360, voa no Leda, 6747. Confirme. O controle teria interesse do Rio 5972 portar-se a prova de Luna? Autorizado, repasse estabilizado, Rio 5972. Ativa a prova de Luna, portar estabilizado, portar estabilizado por Luna. Goma 076 para sequenciamento, mantém presente trouxa, limite ao curso do localizador. Sim, 313, prossiga. Autorização Guarulhos. Afirmo, saída prevista da Euler da Bridge, aguarde cópia. 9907, solo 32, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pat 3. Direita, táxi via Alfa Kilo Pat 3, total 9907. É 313, pronto para a cópia? Autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5024, coteja. 6313, Guarulhos, autorizado, 360, canal 3.5, da Euleda Bridge, controle 5208, cotejamento correto, chama para flashback assinamento. Vamos de 3.000, gol 1076. Goma 076, desce para 2.000 pés, livre LS, a porta estabilizada. 2.000 pés, Rio 5972, estabilizou ILS, grave de estandamento. Rio 5972, completo sinal, chame torre 1872. Boa noite, Rio 5972, estabilizado ILS, pista 0, passando uma cabeça. Boa noite, Rio 5972, check train, livre pouso na 10, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 1021. Tem baixo travado, tem livre pouso, Rio 96747, Semi Recife, 1251, Alterne, 1335, 251, 3325, Web 6747. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estadista, voo 1076. Voo 076, completo sinal, Semi Torre, 1 noite, desse momento. Boa noite, minha, obrigado. Siga. Verifique o equipamento, transição está chegando intercortada. Sente 4235, pode informar o horário calço fora do plano. Tenente, devemos ter o seu plano dentro de mais 10 minutos, aguarde. Saída prevista da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. 5972, solo aos 37, liga à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Tenente, via Alfa, na frequência, reporte antes da Juliette. 72 confirmando, pátio do carro, pátio 3. Gente, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, na frequência, posição número 9 do pátio. Alfa Kilo, pátio 3, 19. Torre Salvador, uma boa noite, gol 1076, final da 10 baixada lá. 1076, boa noite, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro 1021. 1076, solo aos 39, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Eu, livre à próxima direita, Alfa, antes da Juliette, reportar a 1076. Salvador, muito boa noite, TAM 3305, posição meia dúzia. Gente, da informação alfa, estamos cientes também, estamos um pouquinho adiantados. Assim que dispuser do nosso plano, nós estamos pronto para a conta, ok? Gente, saída prevista a pouca transição na Caju, devemos ter o seu plano dentro de mais uns 5 a 10 minutos. Ok, assim que tiver, nós estamos aqui pronto para a conta. Puka, Aracaju. Gente, trato o TAM 076, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette pro 02, novo no 076. Fizeram sim, já recebemos o seu plano, pronto para cópia? 3305 na sua escuta, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Periwisk 58. Sai da Puka, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5031 no cotejo. 671 milhas, Nordeste Salvador, voe bom, na chegada bom, você parte no ponto de destino. Conta lá, mãe de áudio destino, o perfil da bom. O TAM 3305. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Gente, chamaremos quando pronto para o pushback acionamento TAM 3305. Muito grato pela colaboração. Aguarde. É 313, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Foi direto pelo. Direto na flor de pelo, 55 no 5. 313, pronto para o táxi, POB 155, autonomia de 3 horas e 41, Alfa, na Galeão. 155 a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reparte a ponto, pronto, 313. Pode para a cópia, 4235.